Não satisfeito em destruir a carreira dela, Stefano a estrangulou com um fio de abajur enquanto estava alterado pelo uso de metanfetamina. Ele deixa três agradecidas ex-esposas, cinco ex-companheiras e as duas gravadoras que conseguiu não falir. Seguiu nesse ritmo por mais 100 palavras, mais ou menos, e não foi um dos meus melhores esforços, obviamente. Eu não me importei, porque a sensação foi boa. E não só porque Peter Stefano era um homem ruim. A sensação foi boa como escritor, apesar de ser prosa ruim e parte de mim saber que era uma coisa má. Pode parecer um desvio, mas eu acho, na verdade eu sei, que está no coração da história. Escrever é difícil, tá? Pelo menos para mim. E sim, eu sei que a maioria dos trabalhadores falam que seus trabalhos são difíceis, independentemente de serem açougueiros, padeiros, fabricantes de vela ou redatores de obituário. Só que às vezes, o trabalho não é difícil. Às vezes, é fácil. Quando isso acontece, você se sente como se estivesse na pista de boliche, vendo sua bola rolar na direção perfeita e sabendo que ela segue rumo ao strike. Matar Stefano no meu computador deu a sensação de um strike. Eu dormi como um bebê naquela noite. Talvez em parte tenha sido por eu sentir que fiz algo para expressar minha fúria e consternação pela pobre garota assassinada, pelo desperdício idiota do talento dela. Mas me senti da mesma forma quando estava escrevendo o obituário de Jeroma Whitfield, e tudo o que ela fez foi se recusar a me dar um aumento. Foi mais por causa do processo de escrever. Eu senti o poder, e me sentir poderoso era bom. Minha primeira parada no computador durante o café da manhã no dia seguinte não foi no Neon Circus, mas no Huffington Post. Quase sempre era. Eu não me dava ao trabalho de descer a tela até a parte de fofocas de celebridades, nem olhava os itens da barra lateral. Para ser sincero, o Circus fazia as duas coisas bem melhor. Mas as histórias principais do Huffle sempre são precisas, concisas e quentes. A primeira era sobre um governador do Tea Party dizendo alguma coisa que o Huffle achava previsivelmente ultrajante. A seguinte fez minha xícara de café parar na metade do caminho até os lábios. A manchete dizia: Peter Stefano assassinado em discussão na biblioteca. Coloquei o café intocado na mesa, com cuidado, muito cuidado, sem derramar uma gota e li a notícia. Stefano e o bibliotecário estavam discutindo porque uma música de Andy McCoy tocava nos altos falantes da biblioteca. Stefano mandou o bibliotecário parar de debochar dele e tirar aquela merda. O bibliotecário se recusou e disse que não estava debochando de ninguém, só escolheu o CD aleatoriamente. A discussão foi ficando acalorada. Foi quando alguém se aproximou por trás de Stefano e acabou com ele com um canivete. Pelo que deu para descobrir, ele foi assassinado por volta da hora em que terminei o obituário. Eu olhei para o café. Levantei a xícara e bebi. Estava frio. Eu corri para a pia e vomitei tudo. Depois liguei para Kate e disse que não iria para a reunião, mas gostaria de me encontrar com ela mais tarde. Você disse que viria, reclamou ela. Está quebrando sua promessa. Por um bom motivo. Me encontre para um café de tarde e eu conto por quê. Depois de uma pausa, ela disse: Aconteceu de novo. Não foi uma pergunta. Eu admiti. Contei para ela sobre a lista de caras que mereciam morrer e que pensei em Stefano. Eu escrevi o obituário dele só para provar que não tive nada a ver com a morte de Jeroma. Terminei por volta do mesmo horário em que ele foi esfaqueado na biblioteca. Levo uma versão impressa com o horário se você quiser ver. Não preciso do horário. Acredita em você. Vamos nos encontrar, mas não para tomar um café. Vá até o meu apartamento e leve o obituário. Olha, se você acha que eu vou deixar você botar isso online... Deus, não! Você tá maluco? Eu só quero ver com meus próprios olhos. Tudo bem. Mas que tudo bem. A casa dela. Mas, Kate... O quê? Você não pode contar sobre isso pra ninguém. Claro que não. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Uma mulher com belos olhos, pernas compridas e seios perfeitos. Eu pensei enquanto desligava. Eu devia saber que estava me metendo em uma encrenca, mas eu não estava pensando direito. Estava lembrando aquele beijo quente no canto da boca. Eu queria outro, e não no canto. E o que mais viesse depois. O apartamento dela era organizado com 3 quartos e ficava no West Side. Ela me recebeu na porta, usando um short e um top fino, nada apropriado para o trabalho. Ela me abraçou e disse: Ah, Deus, Mike, você está com uma cara péssima. Lamento tanto. Eu retribuí o abraço. Ela continuou me abraçando. Eu procurei os lábios dela, como os romances dizem, e pressionei com os meus. Depois de uns 5 segundos, eternos, mas não longos o suficiente, ela se afastou e olhou para mim com aqueles grandes olhos cinzentos. Temos muito para conversar. E sorriu. Mas podemos deixar a conversa para depois. O que veio em seguida foi o que geeks como eu raramente conseguem, e quando conseguem, costuma haver um motivo oculto envolvido. Não que geeks como eu pensem em coisas assim no momento. No momento, somos como qualquer cara do planeta. A cabeça de cima vai dar uma volta e a de baixo comanda. Sentados na cama, tomando vinho em vez de café. Teve uma coisa que li no jornal ano passado, talvez 2 anos atrás, disse ela. Um cara em um dos estados do centro do país, Iowa, Nebraska, algum lugar assim, comprou um bilhete de loteria depois do trabalho, uma daquelas raspadinhas, e ganhou $100 mil. Uma semana depois, ele comprou um bilhete de Powerball e ganhou 140 milhões. O que você está querendo dizer? Eu entendi, mas não me importei. O lençol tinha escorregado e estava deixando os seios dela à mostra, tão firmes e perfeitos quanto esperava que fossem. Duas vezes ainda pode ser coincidência. Quero que você faça de novo. Eu acho que não seria inteligente. Foi um argumento fraco até para os meus ouvidos. Havia uma garota bonita, inteirinha ao meu alcance, mas de repente eu não estava pensando nela. Eu estava pensando em uma bola de boliche rolando pela pista, na sensação de ficar olhando e saber que, em 2 segundos, os pinos iam cair para todos os lados. Ela se virou de lado e me olhou com sinceridade. Se isso tiver realmente acontecendo, Mike, é colossal. A coisa mais colossal do mundo. O poder sobre a vida e a morte. Se você está pensando em usar isso no site... Ela balançou a cabeça com veemência. Ninguém acreditaria. Mesmo que acreditasse, como poderia beneficiar os circos? A gente faria votação? Pediria para as pessoas enviarem nomes de homens maus que merecem morrer? Ela estava enganada. As pessoas ficariam felizes de participar na votação da morte 2016. Teria mais alcance que o American Idol. Ela passou os braços pelo meu pescoço. Quem estava na sua lista de morte antes de você pensar em Stefano? Eu fiz uma careta. Eu queria que você não a chamasse assim. Não importa, só me conte. Comecei a listar os nomes, mas quando cheguei em Kenneth Wanderley, ela me fez parar. Agora, os olhos cinzentos não pareciam só escuros, estavam tempestuosos. Ele! Escreva o obituário dele! Vou pesquisar o pano de fundo no Google para você poder fazer um trabalho excepcional e... Com relutância, eu me soltei dos braços dela. Pra quê, Kate? Ele já está no corredor da morte, o estado que cuide dele. Mas não vai! Ela pulou da cama e começou a andar de um lado para o outro. Era uma visão hipnotizante. Tenho certeza de que nem preciso contar. Aquelas pernas compridas, ulalá. Não vai! Aquele pessoal de Oklahoma não faz nada desde aquela execução que deu errado 2 anos atrás. Kenneth Wanderley estuprou e matou 4 garotas. Torturou elas até a morte. E ainda vai estar lá comendo bolo de carne do governo quando tiver 65 anos. E vai morrer dormindo. Ela voltou para a cama e ficou de joelhos. Faça isso por mim, Mike, por favor. Por que ele é tão importante para você? A animação sumiu do rosto dela. Kate cruzou as pernas e baixou a cabeça, de forma que o cabelo cobriu o rosto. Ficou assim por uns 10 segundos, e quando olhou para mim de novo, a beleza dela tinha... não sumido, mas alterado. Parecia marcada. Não eram só as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Era a curva envergonhada da boca. Porque eu sei como é. Eu fui estuprada quando eu estava na faculdade. À noite, depois de uma festa de fraternidade. Eu diria para você escrever o obituário dele, mas eu não vi quem foi. Ela inspirou fundo, tremendo. Ele me atacou por trás. Fiquei de costas o tempo todo. Mas Wanderley vai servir por associação. Vai servir direitinho. Eu joguei o lençol longe. Ligue o computador. O estuprador covarde careca Kenneth Wanderley, que só conseguia fazer o amiguinho subir quando sua presa estava amarrada, poupou uma grana aos contribuintes ao cometer suicídio na cela da penitenciária estadual de Oklahoma. No corredor da morte, nas primeiras horas da manhã, guardas encontraram Wanderley, cuja foto está ao lado de Filho da Mãe Inútil, no Urban Dictionary, pendurada em uma forca improvisada feita com a própria calça. O diretor George Stockett decretou imediatamente um jantar comemorativo especial no refeitório comum amanhã à noite, seguido de um arrastapé. Quando perguntaram se a calça do suicídio seria emoldurada e colocada com os outros troféus da penitenciária, o diretor Stockett se recusou a responder, mas deu uma piscadela para os presentes na coletiva reunida às pressas. Wanderley, uma doença se passando por ser vivo, chegou ao mundo no dia 27 de outubro de 1972 em Danbury, Connecticut. Outra merdástica obra de arte de Michael Anderson. Os piores dos meus obituários para o Falando Mal dos Mortos eram mais engraçados e incisivos. Se você não acredita, pode pesquisar. Mas isso não importava. Mais uma vez, as palavras jorraram e com a mesma sensação de poder perfeitamente balanceado. Em um momento, no fundo da mente, percebi que a sensação se assemelhava mais a lançar um dardo do que rolar uma bola de boliche. Um dardo com a ponta bem afiada. Kate também sentiu. Ela estava sentada ao meu lado, estalando como eletricidade estática voando de uma escova de cabelo. A próxima parte é difícil de escrever, porque me faz pensar que tem um pouco de Ken Vanderly em todos nós. Mas como não existe outra forma de contar a verdade a não ser contá-la de uma vez, aqui vai. Aquilo nos deixou com tesão. Eu a peguei em um braço selvagem e nada geek assim que acabei de escrever e a carreguei de volta para a cama. Kate prendeu os tornozelos na minha cintura e as mãos na minha nuca. Acho que aquela segunda rodada deve ter durado uns 50 segundos, mas nós dois gozamos. Muito. As pessoas são horríveis às vezes. Ken Vanderly era um monstro, tá? Isso não é julgamento exclusivamente meu. Ele usou a palavra para se descrever quando confessou tudo em um esforço inútil de evitar a pena de morte. Eu poderia usar isso para desculpar o que eu fiz, o que nós fizemos. Exceto por uma coisa. Escrever o obituário dele foi muito melhor que o sexo que veio em seguida. Fez com que eu tivesse vontade de repetir a dose. Quando acordei na manhã seguinte, Kate estava sentada no sofá com o laptop. Ela olhou para mim com seriedade e bateu na almofada ao lado. Eu me sentei e li a manchete do Neon Circus na tela. Mais um bad boy bate as botas. Ken Terrível comete suicídio na cela. Só que ele não se enforcou. Ele tinha contrabandeado um sabonete. Como conseguiu um ainda era um mistério, porque os detentos só têm acesso a sabonete líquido. E o enfiou na garganta. Meu Deus, eu disse. Que jeito horrível de morrer. Ótimo. Ela levantou as mãos, fechou os punhos e sacudiu ao lado das têmporas. Excelente. Havia algumas perguntas que eu não queria fazer. A primeira era se ela tinha dormido comigo só para me persuadir a matar um substituto adequado para o estuprador dela. Mas se questione o seguinte. Eu me questionei. Teria adiantado alguma coisa? Ela podia me dar uma resposta totalmente direta e eu podia não acreditar. Em uma situação assim, o relacionamento pode não ser envenenado, mas já está bem doente.